Yeah. András versus Kotard, o diagnóstico da alma. Se liga nessa, reflita, volte ao seu passado. Yeah, vai. O homem sempre se preocupou em entender o porquê da vida, mas nunca sequer chegou perto de desvendar esse enigma. Talvez seja porque isso é uma coisa individual. Não há um senso coletivo sobre o sobrenatural. Cada um descobre pelos seus próprios meios o que é que faz sentido, que pode não representar nada para aquele que não é esclarecido. Existem fatos, existem meios que ainda não foram explicados, mas o fato é que não podemos adentrar nas colunas do passado. Ele se quebra à medida que descobrimos a essência, o hall da fama dos heróis que fizeram essa proeza, o busto do homem idoso que mudou o pensamento com os olhos abertos, sinceros, ali está até o momento. Não digo que foram esquecidos, mas tudo ali atingiu o ponto em que não nos entendemos mais, mas o que parecia está pronto. A linha tênue se transformou em um abismo imensurável, na qual não consigo mais ultrapassar pra fazer o mais provável. Yeah. Precisamos reerguer a estátua da boa vontade, ressuscitar a velha política agora antes que seja tarde. Ninguém mais se interessa em procurar o que estava perdido. Eles preferem o que já vem feito, pronto pra ser consumido. Os olhos não se cruzam pra transmitir informações. Os sábios foram esquecidos, pois morreram em suas razões. Convicções deixadas de lado, ninguém evolui mais. A inércia atrai o mercado daquele que investe em pragas virtuais. Ilusão vendida, mal camuflado na ostentação, já contamina na raiz e causa a própria situação. Eu não consigo mais imaginar onde tudo isso vai parar. Antes até conseguia, mas não sabia que poderia piorar. Não imaginava que o ser humano aceitaria viver assim e contribuir pra cultura do lixo que cresce mais por aí.